Olha o que o Pai está te dizendo. Filho, eu sinto falta daquelas orações que você fazia. Eu sinto falta daqueles pedacinhos de louvores que pra mim você cantava. Eu tô sentindo a sua falta. Filho, eu sinto falta de ouvir a sua voz durante as madrugadas, de quando incessantemente você me buscava. Pra você voltar, te espero no altar. receba o abraço dele. Receba o abraço dele. O Pai te envolve nos seus braços de amor hoje. Canta, volta, volta, filha.